Eu disse outro dia para vocês que eu estava ansioso para que chegasse essa noite. E eu já disse a vocês e vou dizer de novo hoje, irmãos. Eu jamais pedirei a vocês uma coisa que eu mesma não faça. Lembram? Domingo pedimos aqui em público jejum e oração. Lembram? Pedimos aqui, falei do rei Salomão, que o rei Salomão fez grandes sacrifícios. Que ele sacrificou numa montanha lá chamada Gibeon, onde estava o tabernáculo, aquela tenda de Deus. E depois ele sacrificou muitos e muitos, lá em Gibeon foi 1000 bois. Isso é muito dinheiro, 1000 bois. Tem muita fazenda aqui no interior, dita como fazenda grande, que não tem 1000 bois. Você já imaginou um fazendeiro dizer, estou doando todos os bois da minha fazenda? Eu acho que os vizinhos o chamariam de louco. Eu acho. E talvez até nós mesmos, se soubéssemos dessa notícia. Pois ele sacrificou lá e quando chegou em Jerusalém, sacrificou de novo. Porque ele amava tanto a Deus. E no Antigo Testamento, uma maneira de mostrar o teu grande amor e fé pelo Senhor, era mediante o sacrifício. Na igreja hoje, não tem mais sacrifício naqueles moldes. Não tem mais. Mas tem sacrifício de bens, igualmente. Você não vai ganhar salvação por sacrificar nada. Não vai, não. Salvação é de graça. Você não vai ganhar cura, não vai ganhar perdão dos teus pecados. Isso a igreja cristã, lá em 1500, estava vendendo até lugar no céu, né? Você não vai ganhar lugar no céu por fazer nada. Já está tudo feito. O Senhor já fez tudo para ti. Mas você vai crescer na fé, sacrificando. Você sabia? Você vai crescer. E eu quero falar hoje à noite de uma mulher, que era uma mulher, num primeiro momento pagã. Não era uma mulher crente. E ela fez uma coisa extravagante. Vamos lá? Lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, no primeiro livro dos Reis, você pode abrir a sua Bíblia, pode pegar sua caneta, fazer alguma anotação enquanto eu falo. O pessoal me pediu aí para avisar, no final tem um sorvete, e é de graça, tá? Ninguém vai pagar nada. Amém, já tem gente aqui dando amém. Geralmente quem dá amém, vocês sabem quem é? Quando a gente vai ter comida livre. Vocês sabem, querem saber quem é os primeiros? Posso dizer, tu me autoriza? Os mais gordinhos. Amém, amém, amém. Olha aí, ó, os gordinhos, amém. Sorvete de graça hoje. Mas os magrinhos também. Vamos lá, irmãos, no capítulo 10. Tu me autorizou, eu disse, né? Eu? No capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, verso 1 em diante. Repare bem o que diz aí. Tendo a rainha de Sabá, Sabá era uma região lá na Arábia, hoje aquele país pequeno chamado Iêmen. Se vocês olharem no mapa, está abaixo da Arábia Saudita, é um pequeno país lá do Oriente. Então, essa rainha era uma rainha lá, se fosse hoje, no Iêmen. Ela ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela ficou como fora de si, e disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi a teu respeito, lá na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim, e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria com tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Tendo os navios de Irão, também os navios de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também fez harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. E ainda o verso 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Amém, irmãos? Bom, vocês podem dizer, pastor, algumas coisas eu não entendi. Especialmente quando entrou nesses pesos, são medidas de peso a respeito de talentos. Você viu? Quando Salomão construiu o templo e o palácio, e construiu um grande império, boa parte tinha herdado do seu pai Davi. O reinado de Davi e de Salomão, e dos reis subsequentes depois, era para ser uma representação do reino de Deus. Segura isso aí na tua mente. O governo e aquela presença de Deus ali no templo, era para ser uma representação de como Deus reina na terra. Só em Israel estava vendo aquilo ali. Os povos vinham de outro lado. E essa mulher, rainha, ficou sabendo da fama de Salomão. E ela pega e faz uma comitiva grande. E ela sabe que Salomão serve a Deus. Os outros povos serviam a deuses. Eram politeístas, tinham muitos deuses, mas Israel só tinha, o Deus de Israel se chamava Javé, que alguns chamam até hoje de Jeová, é o mesmo nome. Pois bem, essa mulher vem e faz perguntas difíceis, ela traz enigmas para serem respondidos. E vocês lembram quando Salomão estava orando, quando ele tinha 20 anos, aqui ele tem 40 anos. Quando ele estava orando com 20 anos, ele pediu duas coisas para Deus. O que, que era? Sabedoria e conhecimento. Também podemos dizer discernimento. Ele pediu essas duas coisas e as pessoas vinham de longe e falavam com ele. E ele, como representante não de Deus, tinha resposta para todas as pessoas, para todas as coisas. Essa mulher, ela trouxe na sua bagagem, diz aqui, muitíssimo ouro. O maior presente que se podia dar para alguém, naquele tempo, e eu acho que hoje é um presente ainda bem bom, é ouro. E ela trouxe na sua bagagem 4.500 quilos de ouro. Era muito camelo carregando ouro. Ela trouxe na sua bagagem toda sorte de especiarias, significa temperos, coisas para temperar salgados, para temperar doces. Tudo isso ela trouxe lá da Arábia como um presente, era algo assim finíssimo. Nunca ninguém tinha trazido tanto para o rei Salomão. Ela se sobrepôs a todos em doações. Ela trouxe também, você vai vendo aqui na escritura, além do ouro, das especiarias, essa mulher, ela trouxe ali coisas especiais para o rei. E aí diz que ela começou a observar a casa do rei. E ela viu como viviam os funcionários do palácio. e como eles comiam, e como eles se vestiam, como os empregados, o copeiro, e aquela mulher, ela entrou lá na cozinha, ela entrou nos quartos, ela entrou em todas as salas do palácio, e ao final ela disse, tudo é muito lindo, eu nunca vi coisa igual, não me contaram nem a metade. Quando alguém começa a experimentar o governo de Deus na sua vida, se alguém te disser, a vida com Jesus é maravilhosa, e você vai experimentando, experimentando, experimentando, sabe o que você vai dizer para essa pessoa um dia? Tu não me disse nem a metade, porque o negócio é muito melhor do que tudo que tu me disse. É uma representação do reino de Deus isso aqui. A maneira com que Deus nos dá coisas. Deus como nos veste, agora eu vou dizer também, com roupagem espiritual. Isso tudo é muito mais do que qualquer um pode imaginar. E eu penso que às vezes nem nós mesmos sabemos toda a riqueza de Deus que temos em nós. Às vezes até a igreja de Cristo ignora alguns fatos. E essa mulher, ela ficou ali, diz, como que fora de si. Como é que nós íamos dizer isso hoje em dia? Tu vê um negócio assim que tu fica assim, maravilhado. No popular a gente diz, estou de boca aberta. No popular, porque o certo é boca aberta, tá? Se você quer falar certinho, não vai ficar de boca aberta aí que entra mosca. Mas tu fica embasbacado. Essa mulher, ela literalmente quase desmaiou quando viu tudo aquilo. Ela começou a falar de Deus. Eu não sei se os irmãos observaram, a leitura foi rápida. No verso 9 ela diz, bendito seja o Senhor. Mas essa mulher no país dela não conhecia Deus. Pelo jeito, nos dias e na estadia aqui em Israel, ela passou a conhecer o Deus de Salomão. E ela diz que Deus tem sido bom, Deus escolheu Salomão. E Deus constituiu Salomão. Ela começa a ver que aquele homem não é como um rei qualquer que chegou ao governo com guerras, com lutas, se impondo, depondo o outro. Ele chegou pela mão de Deus lá e ela percebe todas essas coisas. E aí, vem o que eu quero trazer ênfase hoje à noite, irmãos. O verso 10, dê uma olhadinha comigo. Olha ali, deu ela ao rei 4.500 quilos de ouro. Eu já agora transformei em quilos. Ela deu ao rei. Cá entre nós. É um presente e tanto. Eu nem fiz a conta quanto vale 4.500 quilos de ouro. Mas se alguém quer fazer, eu acho que está mais ou menos R$70 o grama. Alguém sabe mais ou menos? Quem é que acompanha? 60? R$60 o grama. Então, depois alguém vai fazendo, se no final tu conseguir me dar um número, tu me dá, mas acho que é um número muito grande. Dá para comprar muita coisa. Alguém diria, por que que essa mulher deu tudo para Salomão? Ele já era riquíssimo. Salomão aqui é uma figura de Cristo. Nós precisamos dar alguma coisa para Jesus? Ele precisa de alguma coisa nossa? Cá entre nós, não precisa. Se algum pastor te diz que Jesus precisa do teu dinheiro, está mentindo. Você sabia? Está mentindo, Jesus não precisa nada meu. Eu que preciso dele. A igreja como igreja humana, como obra humana, sim, precisa. Mas o próprio Senhor é como Salomão aqui, não precisava nada, mas essa mulher deu tudo, ela, o que ela queria mostrar? Ela estava tão maravilhada com tudo que viu, porque ela estava dizendo, isso tudo aqui é obra de Deus. O reinado desse homem é obra de Deus. Como ele veste os servos é obra de Deus. A comida, da maneira que eles comem, é obra de Deus. A maneira que esse homem governa é obra de Deus. E ela deu, depois que ela viu tudo, depois que ela começou a conhecer Deus, só aí, diz a palavra de Deus, que ela deu esses 4.500 quilos de ouro. Pois bem, as coisas estão andando e ela fica mais dias no palácio. E quando ela vai se despedir dessa visita, acontece o inverso. O que que Salomão fez? Deu mais para ela do que ela tinha dado para ele. Você pode ver como é que encerra ali no verso 13. Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Deus nunca vai te mandar de mãos vazias. Quando você entende o amor dele, você entrega a sua devoção a ele, você entrega seu corpo, sua alma, seus sentimentos, você entrega para o Senhor, você entrega a administração dos teus bens para ele, você não vai embora sem nada. Deus vai te vencer. Eu já disse isso em algum culto passado. Você não consegue ser melhor que Deus. A rainha não conseguiu ser mais generosa que Salomão. Deus nos vence na bondade. Se você é bom, generoso, saiba que Deus é mais. Se você abre o coração e crê nele, ele deposita na tua mão muita coisa. Tanto valores espirituais e materiais. Eu poderia dizer aqui, irmãos, todos nós que nos convertemos e pegamos a fé para valer, nós melhoramos de vida. Melhoramos de vida. Quem era bêbado, não é mais. Lá não vai dinheiro mais fora. Quem usava droga, não usa mais. Quem gastava dinheiro de qualquer maneira, sem agrado de Deus, não gasta mais agora. Quem era compulsivo por compras, não é mais compulsivo, sabe por quê? Porque Jesus é melhor que compras. Entenderam, irmãos? A gente não se sente mais frustrado. Ai, eu não pude comprar isso, não pude comprar aquilo. Que nada, se não deu, não deu. Eu não vivo mais de compra em compra. Quanta gente está atolada em cartão de crédito. Ou cheques, mesmo que está saindo de moda o cheque. Ou outras maneiras de se endividar, que cartão não é de crédito, você sabe que é de débito, né? Então não deixa ninguém te enganar com essas coisas. E você vai, porque você, eu tenho que ser igual aos outros, eu me sinto inferior se eu não... Nada disso, irmão. Você tem Jesus, Jesus está acima de... Se você puder comprar, amém, pode comprar. Mas não fique em débito nas coisas do Senhor. E seja generoso com pessoas. Seja generoso com pessoas. Você não vence Deus. Essa rainha foi generosíssima com Salomão. E Salomão não a deixou ir embora. Disse. Salomão disse para ela o que Deus disse para Salomão 20 anos atrás. Salomão tinha feito aquele grande sacrifício de 1000 bois para Deus. O que Deus disse para Salomão? Agora me pede o que tu quer. Quando é que Deus diz isso para a gente? Depois que você deu o passo de fé. Depois que você também deu o passo de generosidade. Aí Deus diz, pode pedir. Depois que ela deu para Salomão, esses 4,5 toneladas, o Salomão disse, pode me pedir o que tu quer. Talvez ela pediu até mais ouro, ela deve ter levado mais do que trouxe. Assim é no reino de Deus. Ainda bem que ninguém de nós e nem todos nós juntos podemos ser mais generosos, mais bondosos do que o próprio Senhor. E agora, por último, eu quero dar uma descoberta para vocês do verso 14. Veja aí, faça um sinalzinho na sua Bíblia. Eu não quero me estender muito hoje à noite, mas antes da sobremesa tem aqui comida, aqui é churrasco, viu gente? A palavra de Deus aqui é churrasco forte, né? Tem uma descoberta aqui nas Escrituras Sagradas no verso 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro. Antes foi a oferta daquela mulher, rainha. Tinha outros reis que levavam também ofertas anualmente para Salomão. Até reis estrangeiros. 666. Esse número te lembra alguma coisa? O quê? 666, te lembra o quê? Ah, o anticristo! Até alguns nem falam nele, né? Mas eu tenho medo de falar nele, pastor. Sim, se você olhar em Apocalipse, capítulo 13, verso 17. Lá diz, pode olhar em casa, continua me ouvindo. Lá diz que vai vir um tempo em que um homem maligno vai ser o representante do diabo aqui na terra. E ele vai marcar todas as pessoas na mão ou na testa. E ele vai exigir adoração forçada, você tem que adorar ele, porque senão tu não pode comprar, não pode vender, tu está excluído de toda a vida comercial, industrial, tudo. Perceba uma coisa, olha como esses reis estrangeiros traziam todos os anos esses 25 mil quilos de ouro, 666 talentos, é um peso, é uma carreta, é mais ou menos 25 mil quilos uma carreta? Uma carreta de ouro todos os anos, porque eles reconheciam naquele homem, ele não cobrava, isso não era imposto, isso não era obrigado, era espontâneo, as pessoas viam, Deus está lá em Israel, Deus está no ministério do Salomão, eu vou entregar. Agora no tempo do anticristo vai ser proibido adorar Jesus, e lá também ele vai botar esse número, 666 ou 666. Perceberam aqui, irmãos? Quando o reino de Deus está fluindo, a oferta é espontânea. Lá no tempo que onde Deus não governa, a coisa é a força. É proibido a adoração. Pegaram isso, irmãos? Esse número aparece 3 vezes na Bíblia. Aqui, em 1 Reis capítulo 10... Depois aparece no mesmo texto bíblico, contando a mesma história, repetindo ela, em 2 Crônicas, que vocês devem ter a referência aí, que é a mesma história, e depois em Apocalipse 13. Vejam, quando Deus está agindo, e aí eu vou dizer, o diabo, até nesse número, é um imitador. Nem esse número ele criou. Aqui uma coisa linda que está acontecendo, um 666 peso, que era referente a 25 mil quilos. Adoração, isso aqui adoração não é Salomão, era um reconhecimento ao Deus de Salomão, que as pessoas estavam ali. Lá no 1 Reis, quando começamos aí no capítulo 10, a rainha de Sabá, tendo ouvido a fama de Salomão, com respeito ao que diz aqui? Com respeito ao nome do Senhor, o que Deus estava fazendo lá, e as pessoas trouxeram essa quantidade de ouro, marcada por esse número. Lá no Apocalipse, as pessoas são proibidas de adorar a Deus. Totalmente diferente.